Controle, gol 1604. Siga. É, tem condições após ITAP e aprovar o CA 2366? Aguarde confirmação, 604, mantendo inicialmente a chegada na área. Ok, mantendo, cara. Objeto 6748, reduza para 2110 nós, retração para espaçamento com tráfego à frente, curva à esquerda na proa 025, limite ao localizador. Ok, reduzindo para 2110, esquerda na 025, limitado ao localizador, o objeto 6748. Tira o controle. Traz quanto, senhor? Qual a velocidade indicada? Tá com 165. Gente, possível manter até próximo externo? Quer manter, senhor? Bem, forma o localizador, mantendo velocidade. Pode esquerda. O 604 reduza para 2110 nós. Reduzindo o 604. Objeto 6748, desça para 2000 pés, ajuste 614, para o localizador, curva à direita na proa 060. 2014, direita para o localizador na proa 060, objeto 6748. 174 a bordo, confirmando? Confirmado, 974 a bordo. Táxi livre via parte principal, após Juliette, Alfa e Charlie. Quando espera dar 1-0 na Charlie, vai chamar a torre 1-8, decimal 6-12. Ajuste 1-0-4. Tem um bom voo, boa noite. Ok, livre táxi. Pelo parte, Juliette, Alfa e Charlie, na Charlie, 8-6. Boa noite, 1-0-4. Faz isso bem. 6-8, para final, R-Nave. Descida para 2500 pés, ajuste 1014. Título 2685, bom voo. Você pode aprovar o 368 presente? Pra reduzir? Autorizado, 368. 368, 366 após, 604, 1014. Firme, informe iniciando o procedimento da Renata. Informará, 1604. 6 horas no localizador, 6748. 748 reduza para a velocidade de aproximação, tráfego 7 milhas e meia à sua frente, um cargo. Ciente, reduzindo 6748. Chame torre 1186, autorizado sinal LS sem glide, 6748. 1186, autorizado LS sem glide, ciente, 6748. Salvador, WebJet 6748, baixado, travado, estabilizado no ILS sem glide da pista 10. Gente, 6748, continua a aproximação, é parte passando o marcador externo, vento 120 graus, 612 nós, ajuste 1014. Tá reduzindo, vai informar no externo 1014, 6748. participar do controle? Não, sim, senhor. Se tiver condições, está autorizado a prova 366. 366, então. O 9604, thank you. Você já está numa base pela direita, está girando. Bosquino livre pouso 100 graus, 8 nós. Bosque. 6858, boa noite. Autorizado 360, 358. Só confirma o horário do plano. Mais 20 minutinhos, 00. Aguarda. Aguarda. Pô, comandor, boa noite, está 9356, ponto de espera 10. Aguardando, pronto. Aguarda o pouso tráfego na sinal da 10, após além mantém pistão no zero. Aguarda o tráfego na sinal e mantém após 10, 9356. Passou externo 6748. Livre pouso 100 graus 89, 6748. Livre pouso pistão no zero 6748. Pegou os quilos, solo os 40, táxi livre, parte 5, até a próxima decolagem. Os quilos, uma boa noite. 340, Confins. 7340 para Confins, aguarde cópia. Galão 57, Radio Vector Forward Space. Maintain project heading and descend to 3000 feet, QNH 1014. Okay, present heading, heading 3000 feet on QNH 1014, Portugal 157. 680, via Upper Zulu 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem na saída da EL, transição Blaze, transponder 5410 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Galeão 380 na Upper Zulu 14 até Toquim após Upper Alpha 317. A saída é da EL, Bless, decola 10, transponder 5410, controle 1935, gol 1889, portão 5. Complete aproximação RNAV, chame torre 1186. 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Corrigindo, chame pronto para o push. O gol 189, o cotejamento foi correto. Ajuste 104. Tente, chamarão. Solo aos 42121 décimo 9. 1219, 6748. 1604, continua a aproximação, Porto Serra Vita 372, vento 100 graus, 89. Ok, reportará, 1604. 130. Okay, reducing speed 1700 knots, flight left heading 130, doing intercept the localized report. descend and maintain 2,000 feet, Greenwich 1014. 6748. Okay, descending, maintaining 2,000 feet, Greenwich 1014, report shell 157. Número voo 390, via Upper Zulu 19. Decola da pista 10, com curva esquerda após a decolagem na saída Momo, transição frote. Transponder 5414 e a frequência do controle 119.35. Positivo, ficamos então com nível 390 na Momo frote, decola da 10 com curva esquerda. Está seguindo a aerovia Upper Zulu 19. 5414 é transponder 1935. É o controle de saída do TAT-3258. Correto, chame pronto, ajuste 1-0-1-4. Eu e 14, vai chamar pronto, obrigado. 4, cheque o trem, livre pouso, 1-0-0-0-0-8-9. Baixar travado, livre pouso, na 1-0-6-0-4. Está autorizado para o pushback acionamento, está pronto para cópia? Pronto. Web 6727 está autorizado para Confins, unir voo 340, via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0 com curva direita após a decolagem na saída Gole e transição Gonza. Transponder 5404 e a frequência do controle 119.35. Isso repetiu, transponder? 5404. Autorizado 340 Confins, Gole Gonza, uniforme Whisky 58, decola da 10, curva direita 5404, 119.35. Batcham para o táxi, o ajuste 1-0-4. Sim, eu falei. Pronto, 95, gol no 889. Gol no 889, está autorizado para o feedback acionamento, gate 05, chame táxi. Livre, chame táxi, 889. 828, 6748. Gente, vai aguardar a liberação da aeronave da companhia no 04. Mantenha a posição, web 6748. Mantendo, 6748. 40, echo, 1 man is due. Por favor, muito boa noite, Airport Shell 157, localize approach, runway 10. Boa noite, Portugal 157, continue approach, standby, runway vacated, wind 090 degrees at 06 knots, QNH 1014. Copy, QNH 1014, continue the approach, Airport Shell 157. A 727, pronto para táxi, POB 133, autonomia 3 horas até na Guarulhos. A 727, táxi via Índia Alpha e Charlie, ponto de espera da 1-0 na Charlie, vai chamar a torre em 1-8, decimal 6-12. Ajuste 1-0-4, tem um bom, boa noite. Índia Alpha Charlie, 118, 6-12, comigo 14, o 6727. Solo aos 47, 121 decimal 9. 219. Um, 6748, táxi em frente, via Alfa, aguardando para ingressar na Índia. Azul 471, é autorizado 360. Táxi em frente, via Alfa Índia para o Gate 04. Alfa Índia para o Gate 04, 6748. Solo, buenas, é o 1604 Gol. Boa noite, Gol 1604, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 04. Para o táxi, o Gol 1889, 4 horas e 11 de autonomia, alterna Campinas, 91 na borda. Gol 1889, táxi via Juliette, Alfa e Charlie. Ponto esperado 1-0. Na Charlie vai chamar a torre 1-8, decimal meia dúzia. Ajuste 1-0 no 4, tem uma boa noite. Livre via Juliette, Alfa, Charlie, 18-6. Boa semana, gol 1889. 2-6-2-9-4-4, horário por B174, esquiva ponta ao Sousa. Cuidado, voa pro do VOR Salvador, chame para descer. Detenções é a modificação da Gervas e pousando em 17. Afirmativo, senhor, está no ponto ideal. Ok, desça para o 030, pro do VOR, chame para a modificação da Gervas. Vou fitando para o 030 na pré do VOR. Estou 9356, passa nível 120, chame Recife em 13325, alterna 1264. 3325, 264, é logo. Ingresse via Índia ou Juliette, seu critério, gate 02. Aí na Índia, pode ser? É o 02. Firmo. Thank you. Not at all. Ground, muito boa noite, é Portugal 157, vacated runway 10 via Gol. Boa noite, aeroporto 157, river taxi via Alpha, until hold short taxiway Juliet. Ok, taxi via Alpha and holding short before Juliet at Portugal 157. Boa noite, Torre Salvador, é o Gol no 889. No 889, boa noite, ali mantém. Ali mantém no 0, Gol no 889. Controle 1935, bom voo. 935, até boa. Boa noite. Boa noite, Jet 6727, passando 1500. Pode voar, Goza? Salvador, 3152, agora com a informação aqui. 5 você vai entrar em contato com o Recife, o senhor solicite direto o ano, ok? Certo, vamos até agora. É, saída, Jet 6727. 30 para Recife, Terra do Frevo, será coordenado, aguarde autorização. O TAN 3152, Puca, Aracaju, a saída. Ok. 071. Nível de colagem 1-0, gol no 889. Agora é Portugal 157, we are approaching the Juliet taxiway. Portugal 157, approved taxiway Juliet, gate 1111. Ok, taxiing via Juliet to gate 1-1 at Portugal 157, obrigado, Mike. Decolado 551935, controle, bom voo, boa noite, ótima semana. 1935 igualmente, igual no 889. 3152, copia? Copio, o que é que eu procuro? 3152, está autorizado para Recife, o número voo 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda após a decolagem na saída Pucca, transição Aracaju. Transponder 5415 e a frequência do controle 119.35. Recife autorizou. O nível é 330, decola 10. Com curva esquerda, Pucca Aracaju, intercept e uniforme VC 58, limite é Recife. Transponder 5415. Controle de Salvador, meu pai. 19.35, 3152. 2, correto. O ajuste é no 014, chame pronto no 03. Abraço. Chame para o táxi. Chamar. Bolo 749. Na 799, agora com Brasília 2425, secundária 12655, bom voo. Objeto 6727, chame Recife em 1-3325, alterna 1-264. 3325-264, o Web 6727, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Após controle Salvador, boa noite. É o Rio 9642. Calibrando nível 180 para uma centena com a informação Yankee. Rio 9642, autorizado chegada Bonf, descida para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador. Autorizado chegada Bonf, descida para 2014, reportará estabilizado localizador. 9642. Azul 4706, descida e responde a velocidade, agora vamos fazer a operação para o encaminhamento. Bono 889, passa nível 120, chame Recife, 13325, Alterno 264. Recife, 13325, 264, gol no 889, bom trabalho. Gato, bom voo. Oscar Golf Tango, 14 milhas, visual modifica para 7.2 traços. Gente, plano modificado ao 01, desça visual, 1500 pés, ajuste 1014, direto final na 7, Golf Tango. Tango,